Então, um bom dia a todos. Que a paz de Jesus continue conosco nesta manhã, uma manhã abençoada que todos temos. Mais uma vez, uma grande oportunidade de estar neste mundo maravilhoso, neste planeta que representa para nós escola, representa para nós hospital, mas representa também oficina, mas é sobretudo um lar. É dessa forma que nós temos que ver carinhosamente o nosso planeta e sempre em nossas orações pedir a Deus, pedir a Jesus que continue nos ajudando a mantermos neste planeta esse sistema de trabalho, de evolução que nós vemos tendo já há milhares de anos. Que peçamos sempre a Deus que nos abençoe nessa tarefa abençoada que é estar encarnados aqui. É dessa forma que temos que encarar a vida, por mais que nos digam que ela é um lugar de provas, de expiações, por mais que nos digam que a Terra é um local de sofrimento, na verdade temos que mudar esse conceito e bem dizer essa grande casa planetária que nós temos. E nós somos muitas vezes bombardeados por muitas informações negativas sobre o que se passa nesse mundo. E isso às vezes nos traz um desconforto muito grande, nos traz uma sensação de insegurança muito grande. E acreditem, hoje no mundo nós temos milhões de pessoas vivendo nesse estado de alma, de uma insegurança muito grande, de muito temor. E às vezes até inevitável nas nossas conversas nós nos referirmos a essa situação que às vezes parece ameaçadora, a essa situação que às vezes parece que o mundo está sem rumo, está sem direção. Mas felizmente nós temos um conhecimento espiritual que nos afirma o contrário. Nosso planeta está muito bem dirigido, muito bem guiado. Não muito pelos encarnados, não muito pelas lideranças do mundo, mas principalmente por um coração profundamente amoroso, que é Jesus. Um ser puro, um espírito que tem comunhão mental direta com o Criador e que rege os nossos destinos. Esse deve ser o pensamento que nós vamos formular todos os dias ao levantar. Afirmemos perante nós mesmos, afirmemos em nosso mundo íntimo: eu estou sob a custódia de Jesus, eu estou sob a proteção do governador espiritual desse planeta e o que eu tiver que passar, eu vencerei. E não nos deixemos atemorizar por qualquer notícia ruim que possa chegar até nós. Não permitamos que dentro de nós se instale tristeza, medo, temor, porque Jesus, ele nos advertiu há séculos atrás, há quase 2000 anos, quando ele esteve fisicamente aqui presente no planeta, ele nos disse, através daquelas pessoas que ouviram e vieram até hoje transmitindo esse conhecimento: não se vos turbe o vosso coração, não permita que o seu mundo interior esteja tumultuado, perturbado, aflito por qualquer notícia difícil. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos relembrar essa afirmação de Jesus, principalmente quando nós ouvimos as notícias desse mundo tão conturbado, desse mundo tão intenso. Então, nesta manhã, nós iremos refletir sobre esse tema. Iremos analisar o quanto essas situações que nos chegam diariamente, de informações sobre tantos problemas do mundo, como elas estão influenciando o nosso mundo íntimo e o quanto elas podem ser perigosas para nós se não tivermos o cuidado necessário. Nós temos então inúmeras notícias que nos atemorizam, como violência urbana, guerras, terrorismo, calamidades naturais, desastres, epidemias e conflitos sociais. Eu acho que aqui nós cobrimos todas as situações que possam trazer ao homem esse desconforto, essa sensação de insegurança que ele possa ter no seu coração. E essas situações, elas realmente devem ser para nós um tanto quanto preocupantes. Devemos estar atentos para essas situações que ocorrem no mundo todo. Mas aí vem até que medida, até que ponto nós devemos chegar nessa preocupação, até que ponto nós temos que ter atenção com isso, porque também seria inadequado qualquer pessoa viver alheio ao que se passa no planeta. Seria muito inadequado ao espírito não ter a percepção dessas transformações todas que a humanidade vem passando nesse planeta, essas mudanças todas que vêm ocorrendo no mundo. Aí, onde está o ponto de equilíbrio? Também tentaremos nesta manhã entender até que ponto devemos nos apropriar dessas informações. Porque se temos que ter uma confiança sólida de que os nossos destinos são muito bem guiados, também não podemos cair na ilusão de achar que vivemos num mundo sem nenhuma necessidade de ajuste. Vamos refletir também nesta manhã sobre o impacto que o medo tem na vida do indivíduo. E nós vamos ver que isso não é algo que se resume ou se circunscreve à nossa vida aqui como encarnados. Também os espíritos têm medo, também eles têm temores, até por aquilo que acontece aqui com os encarnados. E é iniciando por isso que vamos começar a lembrar que existe um potencial muito grande que as informações sobre eventos catastróficos têm sobre nós e sobre os habitantes do mundo espiritual mais próximo ao nosso planeta. Nós que recebemos as comunicações dos espíritos desde o século XIX de maneira ostensiva, e eles vieram revelando muitas coisas sobre a vida espiritual. Talvez de tudo o que eles falaram sobre a vida espiritual, o que mais nos impressiona seja o conhecimento de que o homem vive em sociedades bem organizadas nesse mundo espiritual. Ele vive lá em colônias espirituais. E há uma das que tivemos notícia e que André Luiz nos trouxe muitas informações, foi a colônia espiritual Nosso Lar. Um lugar que nós até desejaríamos viver lá quando desencarnássemos, não é assim? Muitos almejam essa grande oportunidade, mas ela não é a única. Existem até colônias espirituais superiores a ela. Quem sabe nós vamos para ela? Não sabemos. Mas existem também sociedades que são inferiores ao Nosso Lar. E a gente vai, nesse estudo que a gente vai fazendo sobre a vida espiritual, a gente vai descobrindo que o que determina as características dessas sociedades no mundo espiritual é a condição espiritual dos seus habitantes. É aquilo que cada um carrega dentro de si, de verdade. Então é muito fácil a gente poder ir para uma dessas colônias, de acordo com o que a gente escolher aqui na vida. Basta a gente se ajustar mentalmente a esse padrão, a essa conduta, a essa forma de viver, de sentir a vida, como os habitantes dessas colônias vivem. De certa forma, é o que nós estamos fazendo aqui no mundo. Nós estamos, ao longo da nossa experiência, já determinando que lugar nós estaremos no mundo espiritual. E essa ideia que nós temos de que tudo é muito perfeito, tudo é muito ordeiro nessa colônia espiritual, às vezes é porque nos escapa alguns detalhes da história que André Luiz revelou sobre esse local. Lá é um lugar que também as pessoas podem se sentir ameaçadas, elas também podem ser tomadas pelo temor. E André Luiz nos relatou no livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos relatou um episódio desse, em que a segurança dessa comunidade no mundo espiritual poderia estar ameaçada se os seus habitantes fossem tomados pelo medo, pelo temor em relação a um acontecimento que estava ocorrendo aqui na Terra. Isso porque muitos do lado de lá possuem seus parentes, possuíam aqui encarnados ainda inúmeros afetos. Então o que acontece aqui no mundo pode causar medo até neles que estão, entre aspas, supostamente invulneráveis, estão ali muito protegidos. Nenhuma ameaça da Terra física pode chegar lá, mas aquilo que se passa aqui, que envolve a vida dos seres encarnados, afeta profundamente eles. E André Luiz nos falou sobre isso no seu livro, então, do quanto notícias sobre o início de uma segunda grande guerra aqui no planeta poderia repercutir negativamente nos habitantes de nosso lar. Ele foi instruído por um espírito que o estava acompanhando, estava ajudando ele naqueles primeiros aprendizados que ele estava tendo em nosso lar, e esse espírito o alertou de que o medo poderia ser um grande fator de prejuízo para os habitantes de nosso lar. Esse espírito, Narciso, o esclareceu então de que as autoridades que governam essa colônia espiritual tinham muita preocupação de que aqueles habitantes que não eram espíritos ainda tão elevados, que não eram pessoas ainda tão evoluídas, pudessem se deixar tomar pela onda de medo, pela onda de terror que tomaria conta da Terra durante a Segunda Grande Guerra. E eles então explicaram para André Luiz nestes termos: elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Os administradores de nosso lar sabiam que aquelas notícias que viriam da Terra, de sofrimento, de dor por causa da guerra, poderia se tornar uma epidemia no mundo espiritual. Poderia tirar a força daqueles espíritos que estavam se reerguendo, que estavam trabalhando pela sua evolução. Da mesma forma que essa onda de terror e medo pode nos paralisar aqui como encarnados, entre os desencarnados isso também acontece. E André Luiz foi mais esclarecido quando ele recebeu a seguinte informação: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Veja, espíritos sábios, espíritos muito seguros do seu trabalho, da sua tarefa, estavam muito preocupados, porque o medo poderia tirar a força daqueles espíritos em evolução. Agora imaginem, hein? São espíritos desencarnados, eles não têm dúvida mais sobre a continuidade da vida após a morte. Então o medo de morrer não poderia ser algo que paralisasse eles. Mas ainda assim eles estavam ali vulneráveis. Vejam o quanto é preocupante então para uma humanidade de encarnados, onde a maioria ainda tem dúvidas sobre a sobrevivência do homem após a morte, do corpo físico, o quanto essa dúvida aliada ao medo pode trazer de insegurança para nós. O quanto legiões de seres aqui vivendo, repletos de dúvidas, muitos nem confiam em Deus, nem acreditam na sua existência, o que esse medo pode causar nas pessoas? Então, realmente, a questão do medo que se instala no espírito é algo muito sério, muito preocupante. Desencarnados e desencarnados podem estar ali com o êxito da sua vida, da sua tarefa, pode estar comprometido se o indivíduo for tomado pelo medo. Mas aí alguém pode dizer assim: mas eu não me sinto com medo, eu não me sinto desprotegido. E realmente existem pessoas que são suficientemente seguras, são suficientemente confiantes na lei divina e não sentem medo. Porém outros não são capazes de reconhecer que estão sujeitos à influência do medo, porque nem se apercebem de que o medo existe dentro delas. Muitos de nós vivemos ao longo das nossas experiências aqui sem tomarmos consciência daquilo que nós sentimos, daquilo que se passa no nosso mundo íntimo. Muitas pessoas não são capazes de reconhecer as suas emoções, os seus próprios sentimentos, e podemos até dizer que uma das tarefas nossas aqui na evolução, enquanto estamos encarnados, é aprendermos sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos, porque nós somos uma máquina de alta eficiência em produzir emoções, sentimentos, ideias, estados interiores permanentemente. E nós não nos apercebemos desses estados. Nós não percebemos muitas vezes porque vivemos tanto no nosso mundo interior, vivemos tanto, ou melhor dizendo, tanto no nosso mundo exterior, vivemos tanto para atender tantas requisições que nos são feitas, que nós não percebemos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então talvez sim, podemos estar entre aqueles que sentem medo, podemos estar entre aqueles que se atemorizam, mas não têm consciência disso, porque muitos traduzem o medo através da agressividade, através da violência que explode numa tentativa de autodefesa. E aí o indivíduo, ele é classificado como violento, como mau, como perverso, mas para a maioria das pessoas, expressar através da agressividade os seus estados ali de temores é a coisa mais comum. É o mais comum entre todos nós. Quando partimos para o ataque, partimos para a agressão às pessoas, é em decorrência desse medo que não temos muita consciência. Por outro lado, milhões de seres hoje, encarnados e desencarnados, ficam em estados depressivos, em estados de inação, sem motivação para agir, para realizar qualquer coisa em suas vidas. Esse é um outro reflexo possível do medo. O indivíduo tão temeroso com tudo o que se passa no mundo, ele se retrai, ele se fecha e ele não quer ousar nada, ele não quer fazer nada. Ele teme tudo. E aí se instalam as doenças, as patologias que são conhecidas hoje, em que o indivíduo fica ali inativo, fica ali paralisado. Ele não tem desejo de fazer nada da sua vida, nem de se divertir, nem de trabalhar, nem de se relacionar, porque ele está profundamente temeroso. Então o medo, ele tem esse poder de nos paralisar ou de nos fazer agir de maneira negativa. E nós temos mais informações que a espiritualidade nos passou a respeito do medo. Agora vamos nos basear no pensamento da sábia benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Meditação, onde ela alertou sobre o problema do medo. E ao abordar a questão do medo, ela foi mais longe. Ela vai nos dizer que o medo nos liga a outras pessoas, a outros seres que também temerosos reforçam em nós o nosso medo, reforçam em nós essa onda de pavor que pode tomar conta das pessoas e paralisá-las. Então Joana de Ângeles disse isso: olha, conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Ela, ao abordar a questão do medo, ela diz que esse temor que nós temos, que passa desapercebido, que passa muitas vezes incompreendido por nós, se reflete na nossa própria organização física. E são os estados então em que o indivíduo, ele passa a experimentar uma série de desequilíbrios orgânicos, físicos, em decorrência do medo. A forma mais assim visível que a gente vê é essa tensão pela preocupação que nós temos permanente pela nossa segurança em muitos aspectos, tanto segurança física quanto a nossa segurança social, econômica, a nossa segurança emocional, em que nós acabamos por uma tensão permanente desencadeando substâncias que alteram a fisiologia do nosso corpo. O estado de alerta que nós vivemos permanentemente produz a liberação de substâncias que colocam sempre o nosso organismo para uma reação. E como muitas dessas situações que nós vivemos no dia a dia não requerem uma ação da nossa parte, porque muitos dos nossos temores são imaginários, são situações que não vão se concretizar, portanto nós nunca reagimos, o nosso corpo se ressente desse estado permanente de alerta que ele é colocado em razão das nossas preocupações, dos nossos temores. E é daí que o nosso organismo vai se desequilibrando e vamos encontrar uma série de enfermidades, doenças cardíacas, doenças do tubo digestório, as tensões que se sobrecarregam sobre a nossa organização física, muscular, e que sentimos ali as tensões musculares em decorrência desse estado permanente de alerta, em decorrência do medo que não sabemos digerir, que não sabemos absorver. Então nós produzimos alterações que altera o nosso organismo e prejudica a nossa saúde. Um outro sábio benfeitor também nos alertou sobre o medo. É o espírito Hamedi, no seu livro As Dores da Alma. E aí ele nos alerta para um outro aspecto do medo, que é o seguinte: quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Nós vamos recebendo tantas notícias de situações preocupantes no mundo que a gente passa a ver o mundo de uma maneira negativa. Esquecemos que ele possui inúmeros potenciais, inúmeras situações, inúmeras ocasiões que podem nos proporcionar, ainda já e desde já nesse mundo, a felicidade. E não percebemos porque vivemos nessa onda de medo permanente. E passamos a enxergar tudo e a todos de maneira muito negativa. Muitos indivíduos recebem diariamente informações sobre os conflitos, os problemas todos do mundo, e isso vai acentuando neles uma amargura muito grande ao analisar a sua própria vida. Ele passa a enxergar tudo de uma maneira catastrófica, como se nada no mundo fosse bom, fosse aproveitável. É o impacto que essas informações então vão tendo nos indivíduos que não são capazes de digeri-las, de compreendê-las. E Hamed vai mais longe e nos diz também: o resultado do medo em nossas vidas será a perda de nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Muitas pessoas estão agindo hoje, estão tomando decisões pelo medo. Medos sobre coisas reais e coisas imaginárias. Eu me recordo que em 2012, lá em dezembro, numa data, estava programado para o mundo acabar, não era isso? Segundo o calendário maia, segundo as interpretações erradas que fizeram de uma cultura que merece maior estudo, maior compreensão, as pessoas chegaram à conclusão que o mundo acabaria, acho que era no dia 21 de dezembro de 2012, não era isso? E veja, estamos em 2014 e o mundo não acabou. Mas existiam pessoas que décadas antes de 21 de dezembro de 2012 já sabiam disso, e já estavam se preparando para o final do mundo. Pessoas que até estocaram alimentos, acreditando que o mundo acabaria naquela data. Pessoas que viveram anos se preparando para um evento que lhes causou medo, por isso que eles estavam tentando se prevenir, e nada aconteceu. Então, medos imaginários mudam a vida do indivíduo, e ele age em função do medo. Agora, existem situações reais preocupantes. Não podemos esquecer que a humanidade passou por períodos muito sombrios. E quem sabe hoje nós estamos na iminência de um novo período sombrio na humanidade, como a Terceira Guerra Mundial. Mas nós iremos permitir que isso tire de nós a espontaneidade perante a vida? Nós iremos permitir que algo que talvez aconteça nos enfraqueça e nos tire a disposição de evoluir e de lutar? Não podemos, porque quem sabe essa não foi a última grande guerra que tivemos, essa Segunda Guerra Mundial. Quem sabe esse não foi o último conflito que a humanidade teve. Nós não podemos viver na expectativa, não podemos viver no medo de que algo ruim vai acontecer, porque isso pode nos paralisar a evolução, pode tirar totalmente a espontaneidade. E vamos ver alguns exemplos que mostram bem isso. Há poucos meses atrás, foi noticiado então que uma família se isolou do mundo por quase 2 anos por medo. A família criou toda uma forma de viver escondidas dentro da sua casa. Eles foram tão discretos na manifestação ali desse medo que nem os vizinhos sabiam que eles estavam ainda lá. Os vizinhos achavam que eles tinham se mudado e não avisado ninguém, porque eles iam tudo fechado. Aí um parente foi, avisou a polícia, avisou as autoridades, e eles foram lá ver. Estava a família vivendo ali com medo. E como tinha começado tudo aquilo? Começou assim: o filho mais novo se mudou para a casa dos pais, alegando perseguição. Em pouco tempo, a fobia contaminou toda a família, que desenvolveu uma rotina para sobreviver sem precisar sair dentro da casa. Então tinha uma pessoa que eles tinham contratado, um motoboy, que sacava a aposentadoria do chefe da família, fazia as compras, pagava a luz, a água, e eles não saíam de casa. Estava a mãe, o pai, dois filhos, a esposa de um deles, e a esposa já estava inclusive grávida esperando um bebê. E todos vivendo confinados em função do medo. Aí alguém poderia dizer: ah, essas pessoas eram muito perturbadas, né? Elas eram muito doentes para chegar num estágio desse. Olha o que, que uma das pessoas que esteve lá e recolheu essas pessoas, a observação que fez sobre eles: nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos, enfim, do mundo. Foi uma responsável pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura da cidade de Presidente Prudente. Então veja, as pessoas podem ser contagiadas pelo medo. Essa família adotou a estratégia de fazer o quê? De se isolar do mundo dentro da casa. Quais são as estratégias que outros podem estar tendo? Existem pessoas que se armam por causa do medo. Existem pessoas que economizam ao extremo por causa do medo. E por aí vai. Existem pessoas que não se recuam, porque essa é uma das características nossa ainda primitiva. Quando temos medo, ou nos refugiamos, nos escondemos, ou atacamos. A maioria das pessoas estão atacando umas às outras em função desse medo que elas sentem. Em função dessa onda de temor que muitas vezes toma conta das pessoas. Sabe lá se essa agressividade que nós manifestamos no dia a dia, no trânsito, no trabalho, na família, na escola, não é a expressão desse medo incompreendido que trazemos dentro de nós. Então, precisamos meditar se realmente eu posso estar sendo tomado por essa onda de medo. Será que eu não estou reagindo de alguma forma negativa, prejudicial para a minha evolução? Imagine que essa família, se isolando por 2 anos, perdeu muitas oportunidades, perdeu muitas possibilidades de evolução, porque ficaram isoladas do mundo, ficaram vivendo ali sob o clima do medo. Mas existem outros exemplos que nos mostram o quanto é preocupante se permitirmos que o medo tome conta de nós. Aquilo que se chama o discurso do ódio. O medo disseminado proporciona o surgimento do discurso do ódio, cuja intenção é a promoção do ódio contra indivíduos que são vistos como inimigos. E aí as informações vão chegando e nós vamos criando ódio, rancor de pessoas que participam de alguma situação da vida, indivíduos que são de algum segmento. O que acontece nesses países onde há conflitos em que facções se agridem? Um vai lá e mata o outro, explode uma bomba, cria um atentado, cria situações difíceis. É a manifestação desse ódio. Por medo, passa a enxergar o outro como inimigo que deve ser atacado. É o que nós vemos em várias partes do mundo. O medo tem levado em várias partes do mundo, na África, no Oriente Médio, essa onda de terror que vai se espalhando. Porque, na verdade, o indivíduo que está atacando ali é uma reação em função dos medos e dos temores que eles carregam. E ainda há outros exemplos. Quando nós buscamos realizar justiça pelas próprias mãos, É as ondas hoje que nós temos ouvido de movimentos e pessoas que querem a todo custo punir alguém. Uma história lamentável dos últimos dias, uma pessoa que supostamente foi identificada como sendo ligada a atos de magia negra, foi linchada e morta porque as pessoas estavam muito revoltadas. É a manifestação do medo que elas tinham de pensar que alguém que pudesse produzir o mal estava ali entre elas, cometer o assassinato de uma pessoa inocente. Então, medo movimenta as pessoas de forma muito negativa. E aí vem a nossa reflexão. Então, eu tenho que ser indiferente a todos os problemas do mundo? Eu tenho que ignorar tudo que se passa no mundo ao meu redor? Eu tenho que menosprezar o meu irmão que sofre em outras partes do mundo para não permitir que aquela informação me atinja? Eu tenho que ignorar que eu vivo em uma sociedade com problemas, que existem bolsões de pobreza, de miséria, que existem focos que vão se ampliando de criminalidade, de ilegalidade. Eu tenho que ignorar tudo isso? Não. Como já disse anteriormente, nós temos que buscar um equilíbrio, saber até que ponto nós devemos nos apropriar dessa informação. E nós temos uma passagem do Evangelho que ela é muito ilustrativa, que nos ajuda a pensar nisso. É a passagem do bom samaritano. Normalmente ela é muito lembrada para chamar a atenção para a excelência da caridade, que deve ser feita sem olhar a quem, mas ela tem outros significados ocultos. Nós podemos ver que a parábola, ela nos mostra também que o samaritano, ele viu um problema, identificou uma dificuldade. O que que ele fez? Ele foi lá e socorreu o agredido. Foi aquele homem que tinha sido saqueado e espancado pelos assaltantes. Ele fez o quê? Ele recolheu, ele assistiu, ele encaminhou, mas ele prosseguiu a jornada dele. Ele continuou na viagem que ele tinha a fazer. Ele se certificou que aquilo que ele podia ter feito pelo seu próximo, ele fez, mas ele tinha que prosseguir a sua viagem. Essa parábola nos mostra isso também. Nós devemos nos apropriar dos problemas do mundo até o ponto em que nos mobilizamos para ajudar os necessitados, até o ponto que podemos agir dentro daquilo que nos cabe, dentro daquilo que é o nosso dever, mas temos que prosseguir a nossa vida. Temos que seguir a nossa estrada, a nossa viagem. A parábola nos ensina isso também. Que nós devemos nos compadecer por aqueles que sofrem, temos que ter atenção para os problemas que nos são mostrados ao longo do caminho, mas não paralisar, porque ele poderia ter recuado, o samaritano poderia ter voltado atrás. Não vou prosseguir, porque os malfeitores podem estar ainda na estrada, eu vou fugir. Não, o samaritano, ele foi, cumpriu o seu dever, mas prosseguiu a sua jornada. É assim que temos que encarar a nossa vida. Diante dos problemas, pensar: o que eu posso fazer? Eu posso ajudar? Sempre podemos, sempre. Nem que seja com uma prece, nós podemos ajudar. Mas uma vez feita a nossa parte, prossigamos. Não vamos deter a nossa jornada, a nossa viagem. E vamos refletir sobre como lidar com essa influência negativa das informações. Como nós podemos não ser esse rebanho temeroso, medroso, como são as ovelhas, que são guiadas pelos pastores, pelo cão, em função de terem medo. Muitas pessoas hoje estão sendo comandadas através dessa onda de medo que vai se disseminando no mundo. Então, como fugir disso? Como se libertar disso? Vejamos as indicações então. Nunca usar das informações para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou nós mesmos. Muitos dos problemas do mundo não tem nada a ver com a gente. O fato do mundo apresentar desordens em vários pontos não significa que isso vai acontecer com a gente. Então, não usar essas situações para reforçar concepções pessimistas. Pelo contrário, reforçar a nossa confiança na vida através da fé. E selecionar os meios que nos trazem as notícias. buscar aqueles que possam apenas nos informar, mas não criar ideias em nós. Porque muitos meios hoje vêm colocando ideias para as pessoas de que existem atitudes que nós devemos tomar. Existem hoje apresentadores de TV, comentaristas dos rádios, escritores dos jornais, que nos colocam ideias como: ah, por termos uma onda de violência tão grande, então devemos pedir a pena de morte. Essa ideia vai sendo disseminada e as pessoas vão aceitando isso. Nós sabemos que aquilo que nós aceitarmos como parte da sociedade, responderemos como parte da sociedade também. Também teremos consequências por injustiças que forem cometidas na aplicação de uma lei que nós demos força para que ela fosse instituída. Também seremos responsáveis por isso. Tudo dentro de uma proporção, tudo dentro da nossa compreensão do que se passa, mas também seremos responsáveis. Então não podemos nos deixar levar pelo pensamento de pessoas que querem implantar muitas vezes penalidades mais severas, acreditando que essa vai ser a solução. Porque nós estamos sendo hoje manipulados por muitos meios de comunicação, por muitas pessoas que desejam mudanças dentro dos seus valores, das suas crenças, e que não é aquilo que nós realmente queremos para o mundo. Por isso que devemos refletir sobre como as notícias nos são passadas. E até os meios aparentemente neutros, eles são muitas vezes omissos, não nos mostram realmente o quadro real do mundo, não nos traz realmente um panorama verdadeiro do que está se passando. Então temos que ter uma precaução muito grande com as notícias que nos chegam, com as informações como elas vão sendo passadas, porque cada um fala e explica de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas convicções. Então temos que, para ter uma opinião sobre algo, temos que pesquisar muito para não engrossarmos aí as fileiras dos que querem mudanças que podem ser prejudiciais para a sociedade. E reafirmarmos a nossa fé. Esse daqui talvez seja aquilo que vai melhor conduzir a nossa vida aqui no mundo. É aquilo que vai prevenir aquelas alterações que eu disse anteriormente, que o medo causa em nosso organismo. É aquilo que vai nos trazer a serenidade interior e vai nos fortalecer para a nossa jornada. E é interessante que Jesus lidou com a questão do medo, que poderia comprometer ali os seus discípulos, e ele deu ensinamentos claros sobre a importância de combatermos o medo, de combatermos o temor que pode se apossar de nós e nos paralisar. São dois episódios muito interessantes do Evangelho, e que eu não vou narrá-los, nós vamos ver através de dois breves vídeos, em que nós vamos então relembrar essas passagens do Evangelho. O primeiro episódio é aquele em que Jesus salvou Pedro das águas. Vamos observar. Salve! Por quê? Se vocês tivessem tanta fé quanto um grão de mostarda, que é a menor das sementes, vocês poderiam fazer as obras que me viram realizar. Hoje nós poderemos usar essa pergunta que Jesus faz aqui no final para nós mesmos, como se fosse o mestre nos perguntando: o que tem em mim? Onde está a tua fé? Jesus deixou claro nessas duas situações que era o medo o grande problema deles naqueles momentos. Quando Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas e pede para ir junto a ele, ele faz aquilo com muita confiança. É como nós fazemos, como quando viemos para a vida aqui material, quando nós encarnamos. Nós viemos cheios de esperança, cheios de confiança, de que vai ser uma oportunidade de evolução. E diante das dificuldades, assim como Pedro na tempestade, nós começamos a nos sentir afundar. E nós só afundamos no momento exato que a nossa confiança deixa de existir. É o momento que nós pedimos socorro e novamente nós somos resgatados por Jesus, pela espiritualidade, por aqueles que nos amam e que novamente afirmam: por que temos tão pouca fé? Nós temos que reforçar a nossa fé para combater o nosso medo. Temos que reafirmar aquilo que nós acreditamos. A mesma coisa aconteceu com os discípulos na tempestade. Jesus estava dormindo tranquilamente porque ele estava seguro dentro da sua condição espiritual, de espírito puro, de elevação máxima que o espírito atinge. Ele estava consciente, mesmo dormindo, de que não havia perigo ali. Os discípulos não tinham esse conhecimento. Mas novamente Jesus pergunta: onde está a sua fé? Tanto que eu já demonstrei para vocês o que eu sou capaz de fazer, não seria a tempestade que nos tiraria a vida agora. E é isso que nós devemos relembrar. É isso que nós temos que lembrar continuamente quando nós somos invadidos, bombardeados por essas notícias alarmantes e preocupantes. É reafirmarmos aquilo que nós cremos. Nós, na doutrina espírita, nós possuímos tantas comprovações de que existe assistência espiritual, de que existe a intervenção divina em nossa vida, de que existe muito em nosso favor. Nós temos isso comprovado de inúmeras maneiras. Nem a morte nós podemos temer, porque nós sabemos que o que morre é o corpo físico. O espírito, o ser, a individualidade continua vivo, continua existente. Então nem aí nós podemos ter medo, nem da morte. Nós temos que reafirmar continuamente a nossa crença, a nossa fé, reafirmar continuamente esse conhecimento que nós temos sobre a nossa vida e sobre o nosso destino. E para encerrarmos, vamos relembrar mais de Jesus para que possamos, nos momentos de dúvida, nos momentos de temor, nós relembrarmos das suas palavras, reafirmando e nos dando a força para prosseguirmos. Quando a gente sentir ali em alguma situação insegurança, relembremos do que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Lembremos disso. Jesus conduz a evolução da humanidade, Jesus governa este planeta, tenhamos a lembrança disso. E se a gente pensar que possa vir provas, lutas, dificuldades no futuro, relembremos que teremos a força para superar, porque ninguém passa por nenhuma prova sem ter ali as condições de superá-la. Nenhum problema que chegar na nossa vida, ele será mais forte do que nós somos capazes de ser para superar. Todos teremos a força necessária, só não podemos permitir que o medo nos enfraqueça. E não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se amanhã nós tivermos que passar por provas, por lutas maiores, tenho certeza, nós teremos também o auxílio para atravessar aquilo. Precisamos ficar preocupados com nada. Tenhamos a certeza que nós estamos na casa do Pai. E Ele nos protege, nos assiste e nos abençoe a todos. E que Jesus possa nos ajudar nessa nova semana que se inicia, nos dando a força, a confiança e a fé. E que todos possam ter a certeza de que Deus não nos desampara nunca. Nossa evolução já conta em centenas de milhares de anos e estamos aqui hoje e temos o infinito pela frente. Muito obrigado a todos, fiquem em paz.